Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. Onde não queres nada, nada falta. Onde voas bem alto, eu sou o chão. Onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, Caranhão. Onde queres um sim, um não, talvez. Onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, sou irmão. E onde queres cowboy, sou chinês. Onde queres o ato, sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. Onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, eu sou herói. Eu queria querer te amar, o amor. Construir nos dulcíssima prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés. Vê só que se lá do amor me armou. Te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és. Onde queres comício, flipper, video. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. Onde a pura natura, inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. Onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou o buiz. O quereres estar e sempre a fim. Tu que minha é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Tenha-te mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim. Querendo-te aprender o total. Do querer que há e do que não há em mim.